Esses dias chegou um cara e falou que a gente precisava ter 2.000 episódios exclusivos para quem é assinante do Guga Cash. Ué, mas tem quase 1.000 episódios, ninguém tem isso. Pois é, cara. Mais uma história de cliente que nunca tem razão. E mesmo que ele tivesse, o primeiro mês é sem custo se você assina com o PicPay. Tem cashback de 100% do valor. Você vai reclamar do quê? É, mas o que mais que dá para fazer com esse cashback aí? Dá para ouvir os quase 1.000 episódios que tem lá, que tá bom demais, e dá para pagar tudo que se paga com o PicPay. Crédito de delivery ou de games na PicPay Store, gift cards, parcelar boleto e pagar tudo sem contato. Mas espera aí, dá para pagar tipo, sei lá, TV por assinatura? Cara, que obsessão é essa por TV por assinatura? Mas dá sim. É só em gugacash.com/assine. Vai lá que você assina o Guga Cash e você tem 100% de cashback com o PicPay. gugacash.com/assine. E aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast. Novamente comigo, Rafael Mafra. E aí, pessoal, tudo bem? E Beatriz Fiorotto. Olá, GugaCasters! As pessoas ficam muito felizes quando a Bia participa do programa. Eu fico muito feliz quando a Bia participa do programa. Ela aumenta muito nosso engajamento no Twitter, porque ela tem um fandom chamado Fiorotters. Sim. E os Fiorotters, eles são muito engajados. Um beijo a todos os Fiorotters. Gente, é muito engraçado, velho. Eu dou muita risada. É, eu quero desde já fazer um disclaimer que se a Bia perder no jogo, não foi nada pessoal, Fiorotters. Por favor, preservem minha vida e a de minha família. O programa de hoje é sobre o cliente nunca tem razão. Eu sempre quis fazer esse programa. Demais, né? O outro lado. É isso aí, Brasil. Eu já fui monitora de escape. Eu sei do que vocês estão falando. Eu sei bem. Tá em um lugar onde é difícil de alguém ter razão. Mano, eu contei vários pedaços da minha trajetória lá no Eu Tava Lá, né? Do Brian. E aí, eu revivi uma thread que eu fiz no Twitter, que é um like e uma coisa sobre ter sido monitora. E eu não sei como é que eu aguentei aquele ano. Eu não sei como é que eu vivi. É curioso, né? Porque, sei lá, quando seu telefone deixa de funcionar, você reclama. Agora, se você tá num lugar preso e não consegue sair, e seu objetivo era que isso acontecesse, você vai reclamar de quê? É. Oh, Rafa. Ô, nenê. Você fica tranquilo que quem quer reclamar vai reclamar do que for. Sempre reclama. Nossa. Mas então, é muito comum você ir numa festa, numa reunião com pessoas ou num happy hour e alguém falar assim, poxa, hoje eu tive lá na operadora de telefone e aí foi horrível porque eles mudaram meu plano, não sei o que. A gente ouve essas histórias o tempo todo, né? Sim. É raro a gente ouvir a história do outro lado, o cliente nunca tem razão. Isso que vai ser legal, isso que vai ser um inusitado. Sabe quando eu tive essa ideia de fazer esse programa? Tem muito tempo já, é uma história que acho que eu contei aqui já, talvez no conteúdo exclusivo, que uma vez eu tava no metrô e tinham dois caras conversando no metrô, sabe? E aí um desses caras falou assim, hoje eu atendi um telefone lá no trabalho e o cara me xingou de todos os nomes. E o cara ficou me xingando e tudo mais e eu me senti muito mal. E aí ele desligou o telefone e eu fui pro banheiro chorar. E aí eu voltei pra minha mesa, o telefone tocou e era o cara pedindo desculpas. Caramba, que história. Não é demais? Eu ouvi a história no metrô. E ela é totalmente sobre o outro lado, né? Sobre o cara que é xingado e tal. E, porra, cara, ele não tinha feito nada. Ele nem é dono de uma operadora de telefone. Exatamente. É isso que é difícil. Quando eu fui social media também, eu fui de uma operadora de televisão e internet. E depois eu virei social media de uma rede de fast food. Eu tomava cada xingamento, que eu juro por Deus, que a gente tinha uma tag que era não respondido, aí a subtag era ofensa pessoal. É difícil. Essa história é meio bad vibes, né? Porque o cara chora e tal, mas tem um final feliz, porque o cara pediu desculpas. Mas tem outra história que eu acho incrível. É de uma construtora que tinha aqui em Brasília e eles perceberam que as atendentes de telemarketing deles tinham um turnover muito alto. Então, tava sempre demitindo e readmitindo porque as pessoas pediam demissão, né? As pessoas não aguentavam ficar. E eles estabeleceram que essas atendentes podiam, uma vez por ano, xingar o cliente. Se elas ficassem muito putas, elas podiam falar assim, meu senhor, vá à puta que pariu. Isso é um sonho, hein? Que benefício, né? Ou seja, uma construtora, os caras compram apartamento, perdeu um cliente, mas manteve a sua atendente. Olha que bonito. É uma história bonita, é um bom benefício de trabalho. Mais empresas deviam fazer isso. Eu acho. Porque no fim das contas, não custa você ser educado. E não precisa ser educado lord inglês, tipo, boa tarde, minha doce senhora. Eu gostaria de falar do meu plano de telefonia móvel. E você falar, você também? Vai tomar no seu cu! Não precisa, não precisa. Essa vida no escape room. Sabe onde todo mundo trata você como um lord inglês? Na Nerd Store. E a Nerd Store agora tem as camisetas limitadas do GugaCast. Eu só imagino todo mundo de monóculo e cartola, né? É exatamente assim. Você ficaria surpresa. É exatamente assim. O tempo inteiro. Os carrinhos de golfe que andam pelo centro de distribuição da Nerd Store, eles são do lado contrário, sabe? Muito bom. Muito gostoso de pensar nisso. Vai ser uma coisa que eu vou pensar quando eu estiver olhando pra parede, sabe? Carrinhos de golfe na direção errada. Na direção contrária, aliás. Mas então, na Nerd Store você tem as camisetas de edição limitada do GugaCast. E esse mês a gente tá fazendo a camiseta, uma das nossas camisetas mais pedidas, a camiseta dos nomes do capeta. Tem a cara do capeta, com vários nomes, os nomes do capeta mais queridos que a gente tem aqui, porque isso é uma coisa que acontece no GugaCast. A gente tem nomes do capeta queridos. Mas pera, ô Guga, ela tem a cara do Sinteco gelado? Do Sinteco gelado. Do Manda Áudio. É, o Manda Áudio tá na língua dele. Do Boi do Cu Branco. Do Mordida Cruzada? É ele? Você quer falar todos os nomes? Eu não sei, eu tava tentando puxar alguma coisa aqui, porque eu nunca brinquei disso, mas tudo bem. Vai lá, Guga. Eu senti que não era a minha hora mesmo. Do Não Deixa a Bia Brincar? Yes! Do microfone estourado? Então, tem vários nomes, é legal de você ficar procurando, e só vai ter durante um mês. Você tem até o dia 30 de setembro pra comprar a camiseta, e depois a gente joga a estampa fora e não faz nunca mais. Então você tem que comprar, sim, comprar agora, é uma pré-venda, você compra agora, e a gente entrega em outubro, e é a única chance. Só tem no mês de setembro pra você ter a camiseta com os nomes do capeta. Se você comprar duas, você ganha um adesivo dos nomes do capeta com as cores do GugaCast, que é muito legal também. É só você ir em nerdstore.com.br/GugaCast, beleza? Beleza. Teve um monte de gente que falou assim, eu não consegui comprar a capibara. Cara, eu avisei um mês. Eu avisei ao longo de um mês. Não é que o número é limitado. E ainda teve um chorinho, hein? Tá vendo, cliente que nunca tem razão? Não é que o número é limitado. A data é limitada. Você teve um mês inteiro pra comprar. E teve um chorinho ainda no final que a gente estendeu mais uma semana. A gente não vai estender do número capeta, porque em outubro tem outra. E é isso aí, você tem até 30 de setembro. Se planeja pra comprar até 30 de setembro, 11h59. Quando der meia-noite, não tem mais. As camisetas viram abóboras. É, você tem até meia-noite pra invocar a camiseta. nerdstore.com.br/GugaCash. Rafael, que histórias a gente tem hoje que o cliente nunca tem razão? Temos uma história de uma ilustradora que recebe uma encomenda estranha. Gente, ilustradores, coitados, velho. É, um escritório de contabilidade cujo cliente é um patrão filha da puta, então aqui existe uma mistura de papéis. E um dono de uma loja de jogos que entra no jogo da vida. Não o jogo da vida, mas o jogo que a vida é. Entendi, não o jogo da vida que você tem os carrinhos com os pininhos. Exato, que é maravilhoso. Eu gostei muito do não o jogo da vida, o jogo da vida. O jogo da vida. Jogo, ponto, ponto, ponto, da vida. Que bom que você me entende, Bia. Mas antes do jogo da vida, a gente tem o jogo do GugaCast. Aê, que é o melhor jogo da vida. No corner azul, vestindo calção roxo e luvas amarelas, pesando uma média de 100 mega por episódio e vindo diretamente da internet, GugaCast! E no corner vermelho, vestindo um monte de calção e luva diferente porque não consegui escolher uma só, pesando coisa pra caramba, faz a média de 7 bilhões aí, vindo do planeta Terra, humanidade! Senhoras e senhores, hoje eu trouxe para vocês um dos jogos mais queridos do GugaCast. Talvez ele perca apenas em popularidade, apenas para o frango imobiliário. Esse jogo é o GugaCast contra a humanidade, como vocês bem ouviram na vinheta. E o jogo consiste do seguinte. Eu enviei antecipadamente e, sem saber quais são, eu mandei cartas para os participantes do jogo, Bia Fiorotto e Guga Mafra. E, com essas cartas, eles vão ter que me dar respostas a perguntas que eu vou fazer. Ok. Essas cartas são baseadas em episódios anteriores de GugaCast, portanto, GugaCast, e as perguntas extraem o que há de pior na humanidade, portanto, contra a humanidade. Então, vamos lá? Lembrando aos ouvintes, que eu não sei quem tá com qual resposta, então eu vou julgar com base apenas no que eu achei mais engraçado, o que geralmente é muito difícil, mas eu vou tentar. Então vamos começar. Primeira rodada. Guga, Bia, que cheiro é esse? É só essa a pergunta? A pergunta é, que cheiro é esse? Eu quero as respostas para essa pergunta. Ok. Eu tô fazendo uma curadoria aqui, mas pronto. Ok. Pronto. Ok, a pergunta é, que cheiro é esse? Resposta número 1. Esse cheiro é pastel com arroz. Esse inferno desse pastel de estrogonofe, cara. Segunda resposta, que cheiro é esse? Uma suruba. É um cheiro distinto, eu diria, né? É, um cheiro particular. E cheiro da luxúria. Gente, mas que cheiro é esse? A pessoa fala, cheiro do amor. Ou com toda tranquilidade, né? Ah, cheiro de suruba. Ué, cheiro de suruba. Você nunca ouviu aquele episódio do Guga? Deixa pra lá. Cara, é muito difícil. O cheiro de pastel com arroz deve ser um cheiro maravilhoso. Já o cheiro de suruba, eu não sei como deve ser. Eu imagino que tem pra qualquer gosto. É. Abrange grandes públicos. Eu fico imaginando que as pessoas que conhecem suruba apenas pelo Guga Cash, elas devem achar que toda suruba tem alguém jogando Street Fighter. É. Tem uma sala de games, sabe? E que ela começa com um grande anúncio, né? Atenção! Atenção! Em seus postos! Suruba, vai! Valendo! E fica tocando umba, umba, umba, e durante todo o processo, sabe? 4-5 horas em loop. Bom, eu fico com a resposta uma suruba. Vocês podem se identificar, porque eu não tenho que adivinhar no final quem que tava com quais cartas. Ah, é verdade. Então, yes! Aí, então ponto para a Bia. Essa vai pros Fierotters. É tipo quando marca o gol e faz sinal de bebê, que é marcar o gol pro filho, sabe? Sim. Essa eu marquei pros Fierotters. O Bebeto, né? É. Esse bebê do Bebeto tem 26 anos. Caralho. Ele tem quase a idade que o Bebeto tinha quando ele marcou esse gol. Nossa, que deprimente, Gustavo. Bom, mas por falar em bebê, a segunda pergunta é... É uma pena que as crianças hoje em dia estejam envolvidas com... Vocês podem imaginar aí o Bebetinho fazendo o que quer que vocês respondam. Isso foi muito bom. Eu queria uma pulseirinha escrito What would Bebetinho do? Aí tudo que você vai fazer, você fica... Porra, mas será que o Bebetinho faria isso? Pronto. Pronto. Cara, quem olhar o chat do WhatsApp, né? Meu com o Google vai ficar... Quê? Vamos lá. A primeira resposta é... É uma pena que as crianças hoje estejam envolvidas com... Maconha mesclada com crack. Que horror. É uma grande pena, pessoal. É, verdade, é uma pena. É uma pena. É uma pena que as crianças de hoje em dia estejam envolvidas com... Desafiar o Silvio Santos no programa dele. É, tá aí a Maísa, né? E tem, né? É. A Maísa, a Larissa Manoela tá aí toda fearless. E a menina do bambu, né? A que abriu o caminho pras outras, né? Ela andou pra que outras pudessem correr. Isso. E caiu um beijo pra menina do bambu. Bom, maconha mesclada com crack. O que que foi, Bia? Desculpa. Maconha mesclada com clack. Também é engraçado. Desculpa. É. A claque gritando, assanhada, assanhada. Desculpa. Vai. Maconha mesclada com crack é muito engraçado, mas tem um componente que é um pouco triste. Então eu vou ficar com desafiar o Silvio Santos no programa dele. É triste porque é verdade, né? É isso. Tem um componente social aí, né? Eu ganhei essa, fui eu que mandei a resposta em homenagem à Maísa. É. Um beijo, Maísa. E ao Cláudio, né? Tchau, Cláudio. Também. É, que também fez isso. Ó, Maísa no GugaCast eu apoio, hein? Já pensou? Olha, que ousado. Seria incrível. Terceira pergunta. Desculpa, professora. Não fiz o dever de casa porque... Tananã. Beleza. Pronto. Desculpa, professora. Esqueci o dever de casa porque fui esconder metralhadoras no sofá. Cara, é uma tarefa que leva tempo, tem que dar uma estudada no que você vai fazer. Esse menino, a aula foi no sofá esse dia. É, sem contar que já deixa uma ameaça aí, né? Sim. Em qual sofá? Não sei, pode ser o seu, sei lá. Desculpa, professora. Não fiz o dever de casa porque fui entrevistar o Vin Diesel sem saber falar inglês. Que também é verdade para muitas pessoas. Vocês faziam isso? Vocês entrevistavam na cabeça de vocês as pessoas que vocês gostavam quando vocês eram crianças? Não, Bia, nunca se fazia isso. Eu também não, eu tava só brincando. Ai, ai. inventei aqui. Ah, ia ser engraçado. E aí, ô Rafa? E a parcial, hein? Como é que tá? A primeira resposta foi esconder metralhadoras no sofá, diz respeito ao episódio em que uns russos tentaram esconder metralhadoras no sofá. E eu fiz uma das melhores piadas que eu já fiz nesse programa, que eu disse que dentro do sofá tinha outro sofá menor. Isso! Essa piada foi muito boa, cara. E foi boa porque eu me peguei de surpresa. Eu fiz a piada na hora, assim. E é bom porque é o tipo de piada que você tá, tipo, quase dormindo, aí você lembra, e aí você só dá um sorrisinho assim, sabe? Essa piada, né? E a segunda resposta é sobre o episódio do Azaghal, lá na primeira temporada, em que ele foi de fato entrevistar o Vin Diesel sem saber falar inglês. E além de não falar inglês, ele não pesquisou direito sobre o Vin Diesel, né? Então ele perguntou se era a primeira vez dele no Brasil e não era. Esse episódio é bom. Esse episódio é um clássico. É uma figurinha rara, eu diria. Maravilhoso. Agora, eu tô imaginando uma criança falando isso pra professora na escola. Se ela falar que foi esconder metralhadoras no sofá, é engraçado e ameaçador. Agora, se ela disser que foi entrevistar o Vin Diesel sem saber falar inglês, vai ser muito mais engraçado, porque ela foi entrevistar o Vin Diesel. É, pro canal dela. É porque as crianças de hoje em dia, né? Elas têm canal, e aí elas vão lá pra Junket, né? Que é tipo, a piada do Zezinho agora é essa. Ah, professora, eu não pude, eu tava gravando o TikTok. E aí, claque ao fundo de risadas, assim. Esse é o humor de hoje. Então, este ponto vai para o Vin Diesel, para o Azaghal e para quem mandou essa resposta, que foi... Uhul! Via! Aê! Umba, umba, umba! Essa é a música da Suruba. É, a música da Suruba também. 2-1 para a Bia. Próxima rodada. Veja, Bino! Tananã. É uma cilada! Pronto. Pronto. Então temos aqui a resposta. Resposta 1. Veja, Bino, o Arnaldo é uma cilada. Resposta número 2. Veja, Bino, um samba sobre a crítica da razão pura é uma cilada. Cilada do saber. A cilada do conhecimento, né? Ele nunca vai te deixar agora. Cilada da ética. É, uma cilada crítica da razão pura. É. Bom, eu gostaria muito de ver esse episódio de carga pesada com Arnaldo, mas, evidentemente, o ganhador dessa rodada é um samba sobre a crítica da razão pura. Yes! Aí! Empatou. Bem, bem jogado, bem jogado. Bem jogado. Bom, chegamos à última rodada com o jogo empatado. Então, para surpresa de todos, esta rodada vale... 1,2 ponto. Uau! Isso foi surpreendente. Surpreendente. Eu tava esperando 1,4, 1,5, 1,2, nunca. Nunca. Atenção, Bia e Guga. O que a vovó acharia charmoso, embora perturbador? Foi? Pronto. Nossa, nossa senhora. Matéria escura cuspindo bola de pelo? Não, apenas o Rafael. Eu tentando segurar o riso. O que a vovó acharia charmoso, embora perturbador? Falar trilha com uma entonação diferente. Cara, eu acho que cabe bem na descrição isso aí. Ou um baixista falso dos Engenheiros do Havaí. Ele é charmoso, mas ele não está certo. Tem algo de errado com esse cara. Cara, que decisão. Primeiro, quero dar parabéns aos participantes. Primeiro, por chegar empatado na última rodada. E segundo, por mandar essas excelentes opções na última rodada, que eu não sei decidir qual é a melhor. Como diria Antônio Fagundes, situação difícil, hein? Nossa, classic Antônio Fagundes. Parabéns, Gustavo. Você ganhou 0,1 ponto por essa piada maravilhosa. Bom, é muito difícil porque a vovó achar um baixista falso do Engenheiros do Havaí charmoso, embora perturbador, é muito real. Agora, a vovó pode simplesmente achar charmoso, embora perturbador, alguém falando trilha. Então, com alguma dor no coração, eu digo que quem mandou a resposta falar trilha é o grande campeão. Yes! Mas muito yes, bem. Chupa Fiorotters. Não, vixi. Yes! Não, brincadeira. Brincadeira. Foi um jogo bem jogado. Good game. Good game. Mas foi maravilhoso falar trilha. Que é um lance que, de novo, né? Como eu sou ouvinte, eu sempre, quando eu vou ler alguma coisa, eu faço na minha cabeça e rio na minha cabeça e sigo o jogo, sabe? E você só vê eu tipo, jogando um arzinho pra fora do meu nariz, assim, tipo... Sei. Quem estiver olhando pra você no Zoom vai perceber que você riu. Isso, isso. Isso, exato. A piada que eu rio antes de dormir, Bia, eu lembro quando a gente tava lendo a história do Tyrone cigano e você falou que não deveria não apenas Tyrone, como também cigano. Muito bom, né? Porque eu não lembro de nada, né? Você é uma pessoa que grava e aí as pessoas vêm no Twitter, ah, é aquela hora que você falou não sei o quê. Aí eu fico, quê? Não tem nada demais, mas você falou de um jeito muito engraçado. Foi, foi maravilhoso. Muito obrigada, muito obrigada. Ok, histórias então? Bora. Histórias. Rafael, que histórias a gente precisa para os próximos episódios? Atenção, ouvintes, eu quero receber de vocês histórias para o Dia das Crianças, um dia mágico para todos. Histórias inocentes e pueris. Isso. Histórias de aniversário para comemorar o aniversário de Guga Mafra. É. Que vai ser mais triste esse ano, né? Porque eu não vou poder fazer uma festona no bar. Nossa, gente. Então caprichem nas histórias. A gente sempre recebe histórias tocantes de aniversário, mas histórias muito engraçadas também. Parece que é um momento que muitas coisas acontecem. Eu quero ouvir histórias que tenham um gosto de shot de tequila quando o Guga já tá muito louco e ele tá generoso. E por fim, histórias de casamento. Também já proporcionou histórias maravilhosas aqui no GugaCast. Mandem suas histórias em que você foi a um casamento ou que você se casou. Ou aniversário de casamento, também tá valendo. É um show que você paga a entrada de todo mundo. E o jantar. É. Então vamos pras histórias, que depois, já que a Bia tá aqui, a gente vai ter perguntas pro Instagram. Certo? Certo. Certo. Rafael, você lê a primeira história? Leio a primeira história. Vai lá. Primeira história se chama Lambada de Serpente. São todas músicas do Tyrone Cigano, é isso? Poderia ser, vai. É uma música, mas não é do Tyrone Cigano. Você não conhece essa música? Não, não conheço não. Quem sabe com a próxima você adivinha. Tá bom. Boa tarde, pessoal do GugaCast. Espero que todos estejam bem. Olha aqui, ela postou num tarde. Ou ela escreveu à tarde. Meu nome é... Trabalho atualmente como artista freelancer e pego encomendas por meio da internet. E como é de se esperar, já me deparei com todo tipo de gente esquisita. Hoje venho contar uma das minhas histórias mais estranhas e desconfortáveis. Gente, beijo pros meus amigos ilustradores, tá? Essa vai pra vocês. Quem vai? Ilustralu, Aureliano, Elô, D'Angelo, Batatinha Fantasma. Essa é pra vocês. De maneira não oficial do GugaCast... O momento Milton Neves da Bia. É o momento Faustão, na verdade, né? Meu momento Faustão, é isso aí. Vai lá, Bia, continua aí. Quem mais? Aquele menino lá, gente? Aquela... Mas é isso aí. E esse pessoal aí e adjacências. De maneira não oficial, essa é pra vocês. Ô, louco, meu. Capítulo 1, a encomenda. Em um dia normal, recebo uma notificação de mensagem no meu Instagram profissional de uma pessoa que não sigo. Isso é bem comum, considerando que pego encomendas majoritariamente por meio das redes sociais. Abri a mensagem e era de um homem chamado Paul, dizendo que gostaria de encomendar um desenho comigo. Fiquei feliz, pois a vida de freelancer tem aquela incerteza e a gente nunca sabe se vai conseguir trabalho o bastante para pagar as contas. Quando você é freela, você faz a compra no cartão de crédito e aí você faz... E aí é sempre um salto de fé, sabe? Respondi a mensagem, que era em inglês, dizendo que estava disponível e perguntando o que ele gostaria que eu desenhasse. O homem me respondeu dizendo que gostaria de uma ilustração de todas as Sailor Senshi, personagens principais do anime dos anos 90 Sailor Moon. Amo, amo. Vestidas de empregada e carregando utensílios de limpeza. Não amo, não amo. A Bia é muito eloquente. Talvez vocês achem isso estranho, mas como eu trabalho com um estilo bem anime e desenho muitas garotas, pra mim foi normal. Então tá, né? Estilo made, né? É. Mas o número total de personagens no desenho seria 10, o que quer dizer que a ilustração seria carésima. Falei o preço pra ele. $280. E para minha surpresa, ele disse que tudo bem. Oh, dinheiro não é problema. Capítulo 2, mensagens. Depois de combinarmos o método de pagamento, metade antes, metade após eu lhe entregar o rascunho da ilustração, comecei a trabalhar. No fundo, estava muito feliz por ter pego um projeto tão grande e caro. O cliente era esquisito. Não usava ponto de interrogação quando fazia perguntas. Ah. O que deixava os diálogos confusos. Saramago, cliente. Nem me seguia no Instagram e não tinha nenhuma foto postada. Mas como ele estava pagando, escolhi não me preocupar. É, parece que era o Saramago mesmo. Logo percebi que estava redondamente enganada e deveria me preocupar sim. Comecei a receber mensagens diariamente do tal Paul, várias vezes ao dia, me perguntando se a ilustração já estava pronta. Muitas vezes tive que explicar pacientemente que era um desenho grande e levaria algum tempo. O famoso eu não sou pastelaria, porra! Ele respondia com um simples ok e voltava no dia seguinte com a mesma pergunta, sem ponto de interrogação no final. É, não era exatamente uma pergunta, né? Era quando você vai terminar o desenho. Não, a ilustração já está pronta. É. E ela não sabe também se o ok era uma pergunta, né? Era tipo, ok? Ela não sabe, não tem como saber. Por várias vezes, ele me perguntou onde eu morava. Não respondi. E insistia em querer saber se estava frio aqui. Alô, Polícia Federal! Ou não, ou estava afirmando. Onde você mora, está frio aí. Está frio aí, é. Ele é um homem cheio de verdades, né? Ele nunca te perguntou nada, amiga. Essa é a grande verdade. Quando eu lhe mandava atualizações e fotos de como a ilustração estava se saindo, ele pedia para que eu descrevesse o que estava na imagem com palavras, como se ele não pudesse ver o que estava claramente desenhado. Eu acho que ela devia falar, com legenda é mais caro. Capítulo 3, casaco de pele. Em uma das milhares de vezes em que Paul me perguntou se estava frio onde eu morava, respondi que sim, mesmo que fosse verão aqui no Brasil. Eu estava começando a ter medo dele e quis dar uma dica falsa da minha nacionalidade. Então, ele me disse que queria me dar um presente e perguntou se eu gostava de casacos de pele. Ele queria ser o sugar daddy dela à força, né? É. Você vai ganhar presente sim! Ou ele observou as respostas dela e chegou à conclusão que sim, ela gostava de casacos de pele. Porque ele só afirmava, né? Você gosta de casacos de pele. Isso. Eu lembro de rir histericamente enquanto segurava o celular quando recebi essa mensagem. Puta que pariu. Eu já estava de saco cheio daquele lunático e suas perguntas. Suas perguntas não, suas afirmações. E pensava seriamente em reembolsar o dinheiro e dar um sumiço nele. O grande problema era que eu ia fazer uma viagem para os Estados Unidos naquele ano e precisava dos dólares. E talvez de casaco de pele. É verdade. Se fosse lá pra Minnesota. Após pensar um pouco, resolvi dar corda pra ver até onde ele ia com aquela bizarrice. Respondi que gostava de casacos. E ele me mandou literalmente 13 links diferentes de casacos de pele falsa de onça na Amazon, me perguntando qual eu mais gostava. Escolhi o mais caro só de sacanagem. Ele disse que então compraria um gift card da Amazon e me daria para que eu pudesse comprar aquele casaco pra mim. Mas com uma condição, ele gostaria que, quando eu estivesse usando o casaco, eu fingisse que a alma dele estava na peça. Que? Novamente, como diria Antônio Fagundes, situação difícil, hein? Ou é uma cilada. Cara, isso... Ah, velho, ser mulher e tá na internet, tá? É isso. Esse é o resumo. Não. Peraí. Eu entendo ser mulher e tá na internet, o assédio todo e tal, mas fingir que a alma está na peça, isso foi novo. Isso não é uma coisa que acontece com todas as mulheres na internet, não. Não, tá, você tem razão. Ok. Olha, eu não tenho o que dizer. Pode continuar. Continuando aqui, que eu fingisse que a alma dele estava na peça, como se eu estivesse vestindo ele. Ah, cara, esse é um bom jeito de estragar um casaco bonito, né? Puta que pariu. Eu olhava para a tela do celular com os olhos arregalados em incredulidade. Aquele cara era realmente um psicótico. Abri o Instagram dele e, apertando os olhos para ver a foto de perfil, percebi que era um homem vestindo um, pasmem, casaco de pele de onça. Ah, era um homem onça. Era o Tiger King, né? Talvez. Era o Joe Exotic. Após esse dia, resolvi ser mais clara com os meus limites. Pessoal, ninguém pode ficar falando que eu vou vestir a sua alma, tá? É só pedir desenho. Fica fixado no Twitter dela agora. O pior é que ele não perguntou, né, se ele... Ele não pediu que ela vestisse o casaco como se fosse a alma dele. Ele afirmou que ela vestiu o casaco como se fosse minha alma. Isso. Falei pra ele que isso me deixava desconfortável e parei de respondê-lo com tanta frequência. Mandava mensagens apenas para atualizá-lo em relação à ilustração. E larguei todos os meus outros projetos para entregar a encomenda dele o mais rápido possível. Quando a imagem estava finalmente acabada, mandei para Paul o link de download. Esperei sua aprovação e meti o bloco sem dó nem piedade. Lembro que até abri um vinho naquele dia. Após meses de mensagens diárias completamente sem pé nem cabeça não, eram afirmações claras. É. Era um alívio estar livre. Paul me mandou mensagens em todas as minhas redes sociais e até no meu e-mail, que não sei como ele conseguiu. É porque você estava vestindo a alma dele, né? Então ele sabia seu e-mail. Tá. Ele sabia onde você estava em todos os lugares, né? Isso. Mas eu o ignorei. E após algumas semanas, ele sumiu. Depois desse incidente, não consigo ver um casaco de pele de onça sem soltar uma risadinha nervosa. Espero que tenham gostado da minha história e que ela não tenha sido tão longa. Abaixo mando o link da ilustração. Não julguem, é bem antiga. E um grande abraço. Eu quero ver a ilustração. Deixa eu ver aqui. Não, ficou legal. Ficou bonitinho. Ah, ficou legal. Eu fico surpreso que na ilustração a Sailor Moon não esteja usando uma roupa de oncinha. É, né? É engraçado que podia muito bem ser o plot de um filme de terror asiático, assim, né? Que aí depois a pessoa passa, assim, ela ganha um casaco de onça e fala assim, não tem nada a ver, você pode usar. Aí na hora que ela veste, ela se sente, assim, abraçada pelo cara. E ela fala, não. E ela percebe que ela foi longe demais. Né, então ela põe o casaco num dia frio e ela começa a sentir que tem alguém atrás dela, né? É. Aí ela vai pedir um café, aí ela fala, um café para nós. Aí ela, ah, por que que eu falei nós? Né? Aí a moça do café, senhora, tem mais alguém com você? Aí ela, não, eu acho. Aí ela vai pedir açúcar e ela fala, você tem açúcar. Isso. Quem lê a próxima história, Rafael? Bia Fiorotto. Bia Fiorotto. História 2 chama-se Fato Consumado. Não músicas do Tarano Cigano, não mesmo. Talvez. Vamos lá. O cliente quase nunca tem razão. Ou a peleja do diabo com o dono do céu. Ariano Suassuna, um beijo. Eu pensei a mesma coisa. Eu adorei que o Matheus Nachtergali mandou uma história pra gente. Um beijo. Olá, personas. Me chamo Kryptônia e aqui está um breve relato de como um cliente pode ser um bicho de sete cabeças. Um beijo também aí pra... Qual que é o nome da diretora? Esqueci. Laís Bodansky? Caramba. Sei lá, Bia, o que você tá falando? Bicho de sete cabeças, o filme. Ana Bilaert? Putz, esqueci. Desculpa, cinéfilos, vamos lá. Nascido nos idos de 84 e sendo filho dos que fazem parte dessa massa... Gente, esse cara é maravilhoso. Essa pessoa é muito boa. Eu amei. Em 2000, aos 16, não me restava outra opção senão caçar um emprego e pedir dê-me seu dinheiro que eu quero viver. Assim... Me inscrevi em uma escola de primeiro emprego, tipo um Senai genérico, onde fiz um curso de marcenaria e depois fui contratado para trabalhar em um escritório de contabilidade. Pois é, também não entendi. Isso é ele falando, tá? Eu não estou julgando a pessoa. Esse Senai era genérico, mas ele era muito bom, né? Porque você podia fazer um curso e conseguir emprego em outra área. Não é? Eu achei legal também. Isso é uma boa oportunidade aí pra... Sabe aquele limbo que a gente, quando começa a trabalhar, que é pra trabalhar, eu preciso de experiência, mas eu não tenho experiência porque é meu primeiro emprego? Sim. Isso aí já dá uma mãozinha. O Senai genérico resolveu. Uma vez alocado na contabilidade, fui adotado pelo DP, sigla pra Departamento Pessoal, e lá me senti batendo na porta do céu, tamanha pressão do trabalho. Um resumo. O DP é o local entre a serpente e a estrela... Gente, que pessoa! Eu tô apaixonada. O DP é o local entre a serpente e a estrela, ou entre o cliente e o funcionário, ou entre o cliente e os órgãos públicos. Rafael! Meu Deus. Serpente e a estrela, momento Alura, vai lá. Uau! O momento Alura entre a serpente e a estrela. Muitas vezes, no mercado de trabalho, você se vê entre a serpente e a estrela. É, acontece o tempo inteiro. Você... acha que está sendo envenenado, mas você acha que pode chegar num lugar muito melhor. Então uma estrela não é um lugar melhor, é terrível. É quente e você vai evaporar quando chegar perto dela. É, mas é no sentido figurado. Ah, ok. Ah, então tudo bem. Então, nesse caso, se você quer chegar à estrela e fugir da serpente, o lugar para você são os cursos da Alura. Com apenas um plano, você tem acesso a mais de 1000 cursos. E o que é melhor, no nosso link você tem um desconto de R$100 para ficar mais longe da serpente e mais perto da estrela. Não tão perto, porque você vai evaporar. Não, mas no sentido figurado. Ah, ok. alura.com.br/promoção/GugaCast e seja você a estrela da sua carreira no sentido figurado. Foi melhor essa pivotada aí pra estrela, hein? Você ser estrela. É. Isso é poesia, meus amigos. Continua aí, Bia. Bom, voltando, o DP é o local entre A serpente e a estrela, ou entre o cliente e o funcionário, ou entre o cliente e os órgãos públicos, seja como for, não é um lugar agradável de se estar. Descobri cedo o que era uma crise nervosa. Ai, coitado. Pois bem, os olhos eram de fé e a vida seguia até que me designaram um determinado cliente que não tem ninguém que mereça. Era um louça suja seca. Porra! Eu odeio, essa é a minha maior briga aqui em casa, cara. Você não precisa lavar a louça, mas põe água na louça. Põe água na louça, sabe por quê? Porque aquela sujeirinha que você vai falar, ah, mas eu comi só uma tapioca. A tapioca, ela tem gruminhos do inferno que grudam no prato e não há Cristo que tire. É, é verdade. Molhe a louça pra pessoa que vai lavar, gente, por favor, fica esse apelo aqui. Quem não molha a louça é também um louça seca. Fica esse apelo aí pro Caio, né, que ele, se estiver ouvindo a gente. Ficou louque essa briga de casal aqui, entendeu? Pra aliviar esse clima, sabe o que, que me faz sentir assim, o Pato Donald, de quando dá errado? É quando tem uma caneca de chá e tá com um saquinho dentro, só que secou. Aí você vai tirar o saquinho de chá e o fio arrebenta. E ele continua grudado no fundo. Ai, Rafael. Nossa, mas me deu um ódio no coração agora tão forte. Ui, pronto. Bom, o cara era um louça suja seca, um corote azul. Um manda áudio e os outros 393 nomes do capeta. Só pra ilustrar, certa vez, pra não pagar o vale transporte, ele emprestou bicicletas aos funcionários e alguns processos depois desistiu da ideia. Por algum motivo, não sei dizer porquê. O tal sujeito, que aqui chamarei de Cacará... Tem que falar agora, né? Eu cavei minha cova, não cavei? Você vai ter que falar sempre assim, é. É na hora que eu comecei, eu... É. Enfim. Tinha o Cacará. Tinha uma rede de lojas de móveis em diferentes cidades limítrofes no interior do Rio. E a parte que me cabia era fazer a folha de pagamento das lojas, contratos de trabalho e... Nossa, que coisa chata. E afins. E me deslocar pra fazer as rescisões presencialmente. Cara, essa frase é muito adulta, né? Contrato, rescisão, folha de pagamento. É, eu sou podcaster, meu amigo, pelo menos. E o cara fez um curso de marceneiro. Ele tinha 16 anos. Ele só tinha 16. Que isso sirva de lição pra vocês. Bom, ele fazia essas coisas de adulto e se deslocava pra fazer rescisões presencialmente no Ministério do Trabalho ou sindicato de cada cidade. Enfim, minha profissão era suja e vulgar, mas pagava os CDs e as pilhas pro Discman. É nobre. Ok, mas não é suja e vulgar. É só é um pouco chato. A quantidade de Zé Ramalho que esse menino ouviu, meu Deus. Com todo esse histórico, como é de se imaginar, Cacará adquiriu um dom que era o de receber processos trabalhistas. É um dom, meu Deus. É um talento. Em um belo dia primaveril, chegou mais um oficial de justiça e, já sendo íntimo da casa, já chega, já sabe onde fica a água, penhorou alguns freezers e nomeou o feliz gerente local, que daremos o nome de Treponema, já que não era pálido nem viscoso, como fiel depositário. Cara, você tem que ter muita cultura prévia pra entender esse meio. É, eu não sei quem é Treponema, que não era pálido nem viscoso. É, e eu nem sei o que é fiel depositário. Essa parte ele explica. Para quem não sabe o que é um fiel depositário, o Google responde. Fiel depositário é a atribuição dada a alguém para guardar um bem durante um processo judicial. Nossa, cara, que roubada desse gerente, coitada. Eu amei. Fiel depositário é você tomar no seu cu, basicamente. Esse é o seu trabalho. É você tomar no seu cu por estar no lugar errado na hora errada. Tá bom? Então tá legal. É tipo aquele cara que é chamado pra ser mesário. É, isso. É. Você vai ganhar, vai, mas a que custo? Sabe, às vezes as coisas não são em dinheiro, né? Enfim. O que eu não sabia era o que acontecia se esse bem não fosse guardado. Mas minha questão logo foi respondida, já que, obviamente, os freezers que não estavam na loja, mas no depósito central, não foram guardados. E o que acontece? Prisão. No, nossa, meu Deus do céu. Então, ou você guarda esse freezer, ou você vai preso. É. Que limbo de existência é esse, né, velho? É. A sua liberdade depende de guardar um caralho de um freezer. Nossa, sério. Ou você guarda esse freezer que a gente tá tomando do seu chefe, ou você vai preso. Essa que é a parada. É que você tá guardando o chefe do cara. Ele manda nele. Então ele fala, cara, você não vai. Aí você pula no freezer, né? Não, e ele tinha 16 anos. Não é uma idade que a gente peita as pessoas e fala, porra, você tá quebrando a lei. Não, não, isso não existe. Não, mas não era ele. Não era ele o fiel depositário. Era o gerente local. Era o cara que... Ah, você tem razão, você tem razão. Era o Treponema que trabalhava pro Carcará. Isso. Ou melhor, pro Carcará. Isso. Verdade, verdade. Confundi aqui. Mas vamos lá. O que acontece é prisão. Isso mesmo. Meus amigos desse grande encontro da vida, o seu chefe sacanear um ex-funcionário e esse dito cujo abriu um processo e algum outro funcionário superior a você não guardar os bens que garantam o pagamento desse processo, os homens vêm te buscar em uma veraneio vascaína. Mas essa é outra referência musical. Muito bem. Fato é que o gerente Treponema foi preso e, para ser solto, tinha que ser pago uma guia com o valor correspondente aos bens penhorados, mas não guardados. Que isso? Quanto que custa, né, Freezer? Enfim. Virou problema dele. Agora ele tem que pagar o negócio. Pega, mata e come. No DP, ficamos um tanto assustados com a situação, mas cacará! Não ficou e só pagou a tal guia no final do dia e o Treponema foi finalmente solto. Que isso? Mas aí eu te pergunto... Guga, Rafa, te pergunto. Quanto tempo antes de voltarem aquelas ondas? Não muito. E Treponema saiu da empresa pouco tempo depois na famosa invenção do brasileiro, que é o acordo, entre aspas. Esse termo, acho que o Google não responde, mas todo assalariado sabe que é o esquema que o patrão e funcionário fazem quando o funcionário pede demissão, mas finge que é mandado embora e assim pode sacar o FGTS e o seguro-desemprego, tendo que devolver os 40% do FGTS e demais verbas rescisórias que não seriam devidas. Como dizia minha chefe, é o jeito certo de fazer a coisa errada. Que conceito, né? É muito, muito complexo isso, né? Eu acho que para quem não é do mercado de trabalho aí é um pouco complicado. Mas o fato é que quando você é demitido, você tem direito a sacar o FGTS, ao seguro-desemprego, e o cara que tá te demitindo tem que pagar 40% de multa. Isso. Sobre o valor do FGTS. Sobre o valor do FGTS. E aí os caras combinam, ele fala assim, olha, pra ficar legal pra você, eu te demito aqui, pago tudo isso, e você saca o FGTS, o seguro-desemprego, mas você me devolve os 40%. É. O que é ilegal. É isso que eu ia falar, né? E aí, ao fundo, tocando a aquarela do Brasil. No dia de homologar é uma palavra que não deveria significar o que significa. Eu não sei porquê, mas eu tenho a impressão que homologar deveria ser fazer alguma coisa virar holográfica. Essa ilustração é normal, eu vou pôr aqui um papel em cima pra ficar holográfica, então eu vou homologar ela. Fica a dica aí pro pessoal do Aurélio. É uma palavra horrível, né? Parece... Sabe no Guia do Mochileiro das Galáxias, que tinha aquele planeta... Que tinha um planeta onde eles eram todos burocratas. Ah, eu não lembro o nome. Como é que era mesmo? Era os Vogons. Parece isso, parece homologar é uma coisa típica dos Vogons. Bom, no dia de homologar a rescisão, me desloquei até o local com o coração dos aflitos pipocando dentro do peito. E logo senti um clima estranho entre cacará e Treponema. Mas, como a vida ainda não tinha me calejado o suficiente, coitado, só tinha 16. 16 anos, cara. Não entendi o que se passava e fui fazer a tal rescisão. Após todos os carimbos devidos serem dados, eu deveria pegar o dinheiro a ser devolvido, uns 7 mil. Nossa. Louco. Mas Treponema não me deu o dinheiro e falou que passaria... Treponema! Essa fera aí, meu! Mas Treponema não me deu o dinheiro e falou que passaria na loja pra devolver pessoalmente o que... O Guga, você fez? Como assim eu fiz? Eu não fiz. O Rafa fez? Não. Entendi, o Treponema também não. Cara, o Treponema foi preso por causa do Carcará. E o Carcará, em vez de correr e pagar a dívida, ele esperou um dia inteiro, deixando o Treponema na prisão. E ele queria que o Treponema cumprisse o acordo, assim, alegremente. Eu achei que ele foi... Ele esperou mais do coração do Treponema, né? Chega a ser bonita a fé que ele tem no ser humano. Mas enfim, né? É, obviamente o Treponema não fez. Alguns dias mais, meu chefe me chama e diz que... Carcará! Quer colocar a culpa em mim pela não devolução. Porque supostamente eu deveria ter gritado, chamado a polícia, a milícia. E ido até as vias de fato, dando um galope rasante. Qualquer coisa pra que o sujeito me desse o dinheiro. 16 anos, hein? É, mandou o estagiário, né? Mandou o estagiário. Olha, essa é a rescisão mais difícil do dia. Manda o estagiário fazer e tudo bem. Ele suando, né? Por favor, seu Treponema. Bom, depois, refletindo, entendi que... Cacará! Já sabia que Treponema não cumpriria o acordo. E por isso, nem foi até o local da rescisão aquele dia, já planejando me imputar a culpa. Já que de outro jeito não se dissimularia a sua criação. Fiquei uns dias com esses devaneios tolos a me torturar, olha. Muito bem usado. Porque, afinal, 7 mil eram 5 meses de trabalho, mas meu chefe, que era um avohai, gente boa demais, entendeu o ridículo da situação e assumiu o prejuízo para não perder o cliente. Passou um tempo mais, passei um concurso público, mudei de emprego, de cidade, mas soube que Treponema processou Carcará por direitos trabalhistas e danos morais e ganhou. Soube também que as lojas fecharam, soube que... Soube que Carcará assumiu o absurdo da situação e devolveu o dinheiro ao meu patrão. Desculpa, eu nunca ouvi, mas tudo bem. Pelo menos essa história virou um motivo pra eu escrever pro meu podcast favorito. Ai, que lindo. Cara, esse Carcará, ou melhor, esse Carcará é o pior sujeito de todos os tempos, né, cara? É o pior sujeito. É por isso que pega, mata e come, né? Fazendo jus aí. Sabe quem é o melhor sujeito? O Antônio Fagundes. Avohai. Avohai. Avohai. Cara, que história horrível. Mas, Rafael, essa história não era uma história de cliente que nunca tem razão. Era uma história do cliente. Ele era o cliente do escritório de contabilidade. Ah, tem razão. É. Ah. Não é só porque tinha a palavra cliente. Eu sabia que você ia achar uma brecha. Cara, é porque você não está pensando na grande comunidade dos contadores, contabilistas e estagiários dos escritórios de contabilidade que são formados em marcenaria que ouvem o GugaCast. E que os clientes deles são esses caras. É um patrão de outro cara. Não, é que eu não tinha me tocado que ele tava no escritório de contabilidade ainda. E só torna a história muito pior. Fica toda a minha solidariedade aí a quem faz esse tipo de trabalho, que tem que lidar com coisas tipo homologar, rescisão. Sério, af... Posso ler a próxima? Faça isso. A próxima história se chama assim... Ah, a música do Djavan. Aê! Não apenas Djá, como também Van. Olá, irmãos Mafra, fantasma da força do Caio e possíveis convidados. Aqui quem fala é o Felipe, também conhecido como Tutankhamon. Que ele escreveu pra gente que ele tinha entrado no esquema de pirâmide, né? Não era isso? Sim. Por isso a gente deu esse nome pra ele. Que felicidade. Essa piada é boa, né? A Bia... deixa a Bia. Bia, você já voltou? Ainda não. Vai, passou. Então, a primeira vez que eu recebi um e-mail no GugaCast, que era alguém que teve a história lida e se apresentava com o nome que a gente deu, foi muito bom, assim, sabe? As pessoas começaram a escrever. E um dia eu recebi um e-mail do cara falando assim: oi, pessoal do GugaCast, aqui é o Palato Mole. Já contei em outros e-mails que trabalho em uma loja de jogos de tabuleiro. Escrevo para relatar pequenos causos de como é lidar com pessoas nesse ambiente lúdico. Afinal de contas, segundo os clientes, tenho o melhor emprego do mundo. Sou pago para me divertir. E eu nem gosto de jogos de tabuleiro, gente. Ele é 100% do tempo o único cara na loja de jogos de tabuleiro que não gosta de jogos de tabuleiro. Isso deve ser muito triste, cara. E assim, se você ouvir desse cara que um jogo é bom, é porque realmente é bom, né? É. Que até ele, que não gosta de jogos de tabuleiro, se diverte. Eu anoto esses relatos num bloco de notas, então é meio difícil precisar quando eles aconteceram. Mas são todos relatos atemporais, desgraças que acontecem quase todo dia. Relato 1. Alguns meses atrás, um senhor chegou na loja e tentou entrar pela porta de carga, que fica ao lado da porta de entrada. A porta de entrada é gigante, envidraçada e fica aberta. A porta de carga é pequena, de ferro e fica fechada. Mas por que diabos tem uma porta de carga pequena do lado da porta de entrada que é grande? Por que você só não entra tudo pela porta de entrada, se uma é do lado da outra? Essa é uma pergunta para o arquiteto que fez o prédio onde fica a loja. Ou então é parte do jogo, né? Tipo, você tem que entrar no jogo de tabuleiro? Você tem que entrar por uma portinha. É um escape room. É isso que eu falar, ele é todo um escape room. É, deve ser isso. Olha aí, Bia. Que saco, essa é a minha vida, velho. Todos os meus amigos me mandam um link, nada a ver. Tem 3 anos que eu parei de trabalhar num lugar e eles mandam até hoje. Olha aí. Chamamos ele pra dentro e ele entrou, viu a loja, se admirou e falou que no tempo dele era tudo mato. Padrão. No meu tempo, rapaz, não tinha nem porta. A porta foi inventada só depois que eu já era mocinho. No dia seguinte, ele voltou. Tentou entrar pela mesma porta de carga, obviamente fechada. Saiu bufando, pisando forte e gritando: porra, toda vez que eu venho aqui, tá fechada. É que ele não tá acostumado, né? Com a invenção da porta. Como é ele na voz do senhor Fiorotto? Porra! Toda vez que eu venho aqui, tá fechado! Inferno! Essa loja cheia de gente nova, saco! Esse personagem tem um nome? Então, essa é a voz da Dona Norma, né? É porque eu achei que agora ele tava sendo, tipo, uma versão masculina da Dona Norma. Ele tá sendo o seu Erci, né? Que é o falecido esposo da Dona Norma. É que o seu Erci não tem uma voz. Ah, entendi. Era isso que eu queria saber. Ele pode ser interpretado como o seu Erci. Mas a Dona Norma é, na verdade, uma coisa que eu sempre fiz, porque eu sempre imitei velhinha. Sabe, tipo, casal que faz voz de bebê um pro outro? A gente aqui em casa faz voz de velho. Né? Nossa. Agora eu sei mais do que eu queria. Não, mas é tipo, quer almoçar? Agora vai ficar o dia inteiro enfiado nesse videogame. Entendi. É essa a brincadeira. Claro, Bia, é só nesse momento. Eu teria falado, tá? No episódio do... Eu teria mandado uma história. Meu estranho fetiche para o GugaCast. Eu gosto quando meu namorado coloca pullover e diz que precisa pegar o andador dele porque ele não tá aguentando. Ok. Perdi o fio da meada. Ah, sim. Bom, Braincast. E aí, um dia eu fiz isso no Braincast. E aí, o Marco Mello botou o nome de Dona Norma. E aí, agora ficou pra sempre. É, então, eu não sabia que tinha o nome do falecido. Seu Erci, é uma lore toda. Você não tá entendendo? Esse é o Biaverso. O Biaverso. Isso, exatamente. Exatamente. Relato 2. Um dia, na loja, rolou o seguinte diálogo. Cliente, eu queria um jogo pra 3 pessoas. Mas é difícil, né? Eu. Não, não. Quase todo jogo funciona em 3 pessoas. Cliente, queria jogar Pandemic, mas é de 2 a 4. Eu, mas dá pra jogar em 3. Ai, gente. Cliente, Zombicide, Ticket Ride, nenhum é de 3. Número ingrato, né? Eu. Todos podem ser jogados em 3. Cliente, se pelo menos desse pra jogar em 3... Nessa hora, eu fiz aquele esforço pra pular o balcão e agredir ele, mas me segurei no último segundo. Ele foi embora sem comprar nada, já que não existem jogos pra 3 pessoas. Gente, ele acredita naquela coisa do Lego, que é de 9 a 90? É. 9 a 99? E ele acha que é de 9 ou 99, né? Então, ao longo de toda a sua vida, você só tem 2 anos pra jogar. Gente, que vida triste. É uma boa ideia, né? Você comprar um Lego, você brinca com ele durante todo o ano em que você tem 9 anos, guarda e só pega de volta quando você tiver 99 anos. É isso aí. Não, eu fico imaginando esse cara chegando em casa, né? Aí não tem TV, não tem nada, ele senta na mesa, fala, porra, queria estar jogando um jogo pra 3 pessoas. Relato 3. Trabalhar em loja de jogos é um barato. Vender jogos é um desafio por si só. Tá você lá enchendo a bola de um jogo meia boca, falando que é incrível porque você sabe que vai funcionar pra aquela pessoa, que não é tão exigente e vai se divertir. É meia boca, mas diverte. É, eu retiro aquilo que eu falei de quando ele fala que é bom o jogo, tá? Obrigado. E o loading da venda tá em 95%. Aquele jogo que tá na prateleira desde que a loja abriu vai conhecer a sensação de ter um lar. 98%. Agora só mais um pouco. Você abre a caixa e pega uma miniatura do David Bowie vestido de duende, pintada à mão por crianças chinesas em situação de escravidão. Os olhos da pessoa brilham, dia dos namorados tá chegando, me dá de presente, amor. Você gostou, amor? 99%. Como seria o casal Erci e Dona Norma falando isso? É que, na verdade, né, seria tipo, vem me dar essa estatueta horrorosa, sem cabimento, de um homem que já morreu, vestido de um negócio que não é bem tua cara, hein, Erci? Sinceramente. Um pedaço bonito de tecido pra eu fazer uma anágua não quer me dar. Não tô bem. 99%. Chega o cliente aleatório com o sanduíche do Subway numa sacola, porque além de não comprar nenhum jogo e jogar de graça, ele compra comida fora. E manda a seguinte frase. Esse jogo é uma merda. Tô bem. Não foi dessa vez que o Rei Duende sequestrou o irmãozinho da Jennifer Connelly. Cara, esse jogo deve ser bem ruim mesmo. Alguém vai lá e compra o jogo do labirinto? Eu acho que deve ser maneiro. Quando você põe desse jeito o plot de labirinto... né? Ai, gente, só quem se apaixonou pelo David Bowie quando era criança sabe. Os próximos relatos são um tiquinho mais longos e complexos. Mergulham fundo na mente humana. Ah, todo mundo que trabalha com público mergulha na mente humana, viu? Relato 4. Meses atrás, chegou na loja uma família cujo membro mais jovem tem 30 anos. Eles nunca haviam jogado nada novo, só War, Banco Imobiliário e tal. Super normal. Tentei alguns jogos mais simples e eles tiveram dificuldade. Ok, Simplifiquei ainda mais. Uno. Ticket Ride é um jogo que, dos modernos, é considerado um clássico. Um jogo de construir linhas férreas pela América do Norte, conectando países. É, eu amo esse jogo. Quem fizer mais linhas, ganha mais pontos e, porventura, ganha o jogo. É muito legal esse jogo. Eu gosto também. Ticket Ride rolou com supervisão. Supervisionei todo o jogo. Basicamente, joguei sozinho, com quatro cores de trens durante uma hora. Yeah. Então a supervisão, na verdade, foi da família, né? Ele que ficou jogando. É isso. Indicava o que fazer, quais cartas usar, onde colocar os trens, onde bloquear. Tudo enquanto atendia outras mesas. Foi exaustivo. Decidi simplificar mais. Peguei um jogo chamado Leo, foto em anexo. A foto é um leão de escova. Leo é tipo Léo, né? E é um leão felizinho, assim. É um cartoon de leão, assim. Tipo um desenho. Mas com a peruca lace front... Isso eu não sei o que é. Ele tem um cabelão, né? A juba dele é um cabelão. Mas bem infantil, né? É, parece bem infantil. A capa é bem infantil. É, ele é bem infantil, embora o cabelo poderia ser da Beyoncé. Leo é um jogo no qual os jogadores precisam levar um leão, chamado Leo, à barbearia do macaco. Cooperativo, ou seja, todo mundo joga junto. Gente, mas parece até o banho de aventura, né? Você tem que achar o Léo. Cadê o Léo? Cadê o Léo? Léo, onde é que está? Eu não sei o que você tá falando, Bia. Do que você tá falando? Você me perdeu. Banho de aventura? Não. Ah, Castelo Rá-Tim-Bum, aposto. É isso? Não, é da cultura, mas foi um especial da cultura, acho que foi de fim de ano. Ah. É a primeira vez que o Júlio, que depois seria o Júlio do Cocoricó, ele aparece. Então, em Brasília não tinha TV Cultura, então isso não faz parte da nossa infância. Ah, é verdade, né? É. Ah, gente, puta, isso é muito... Eu esqueci que o meu umbigo não é o centro do mundo. Isso é só em São Paulo. É, mas olha, fica aí um beijo pra quem lembrou aí do Um Banho de Aventura. Depois eu mando pra vocês, acho que vocês vão achar legal. Tá bom. Eu coloco ele, o jogo, Leo, geralmente pra faixa etária a qual ele é destinado. Crianças de 4 a 6 anos. Cooperativo, infantil. Um dia antes, um menino de 9 anos me ensinou um jogo chamado Caruba. Realmente ensinou. Não tinha lido o manual ainda, achei ótimo. A gente aprende com todo mundo nesse mundão de meu Deus, certo? Certo. Ontem, menino de 9 anos me ensinou um jogo novo. Hoje, um cara de 40 anos ficou pistola porque não entendeu a regra de Leo e disse que não ia mais jogar. Bagunçou o jogo, cruzou os braços e fez beicinho. Virou o tabuleiro. Juro, eu tô ensinando jogos infantis pra família do Leatherface. Só ensinando. Não tô jogando. E de alguma forma eu tô perdendo. Todos perdemos um pouco nesse dia, cara. Vai todo mundo perder. Relato 5. O último, prometo. A loja que eu trabalho funciona assim. Temos mais de 300 títulos à venda, tudo em português. Cada um deles tem uma cópia aberta para jogar de graça. Não cobramos nada para jogar. Nada. Você pode ir, literalmente, jogar de graça na loja. Nós incentivamos isso. Nós gostamos disso. Nós não cobramos nada. Como ganhamos dinheiro? Com vendas. Mas eu gosto de dizer a quem faz essa pergunta que é com a clínica de aborto que mantemos ilegalmente nos fundos de terreno. Que horror. Um vendedor de jogos precisa se divertir. Muito bem, jogar o jogo dá vida. Meses atrás, foi um cara procurar jogos com as seguintes especificações. Custe menos de R$100, comporte mais de 5 jogadores, possa ser jogado por crianças a partir de 8 anos. Passei mais... Ele devia mostrar o Leo. Né? Que dá certo. É. Né? Mas o Leo é de 4 a 6 jogadores. Ah. É. Além disso, também tinha um homem de 40 anos esperneando no chão do lado da caixa e ele não quis ir lá. Léo, não quero barbeiro, macaco. Eu não quero mais, eu quero ir embora, eu quero um McDonald's. Passei mais de uma hora mostrando jogos pro sujeito que estava acompanhado por outra pessoa que claramente não queria estar ali. A amiga dele ficou o tempo todo no telefone, digitando, interrompendo meu atendimento com risadas estridentes ou mostrando vídeos engraçados pro outro cliente. Mas em geral, tava com uma cara de bunda. Mais de uma hora explicando vários jogos detalhadamente. Funcionamos de terça a domingo. Minha voz vai pro caralho na quinta. Era sexta. Minha garganta ia piorando conforme eu ia explicando. Simplificando muito, porque esse meio tá gigante, houve uma discussão bizarra sobre jogos de azar e corrupção infantil. Ok. Eu adoraria a explicação, mas eu entendo por que você tirou ela daí. Depois disso, o sujeito fala cheio de escrotidão. E Monopoly, tem? Jogo da vida? War? Não. Só temos jogos dos últimos 15 anos, apenas jogos modernos. Não tem como deixar isso claro sem ser levemente indelicado. Tirou o cara de velho, né? É por isso que não vende nada. Aqui é muito elitista. Eu mencionei que nós não cobramos nada? ele vai embora com a amiga, falando mal da loja e do atendimento. Sem levar nada. Eu vou pro canto, chorar e borrifar própolis na garganta. Ai, velho. É isso. Obrigado pelo programa maravilhoso. O GugaCast é meu podcast favorito de todos os tempos. Vocês ajudam demais nessa nova era das trevas. Vocês são os bardos da nova peste. Amo-os todos. Muito obrigado. Ai, adorei. Eu acho que tem um episódio de Friends que a Rachel, ela começa a dar em cima de um cara que é ginecologista. Aí tem uma hora que parece que tá rolando, aí, ela fala, aí o cara fala assim pra ela, o que que você faz da sua vida? E aí ela fala assim, ah, eu sou uma garçonete, né, eu trabalho num café. Aí ele fala assim, é, então, você às vezes não chega em casa e a última coisa que você quer ver na sua vida é um café? E aí ela só vira as costas e vai embora. E eu acho que é um pouco o que acontece com o nosso amigo aqui, né? É muito pesado o quanto que ele joga de jogo de tabuleiro. Dá pra entender porque que ele não gosta, né? É, mas eu fiquei com vontade de ir na loja dele, jogar uns jogos, descobrir qual que é legal. Ele parece ser uma pessoa que, apesar de não gostar dos jogos de tabuleiro, ele é legal, ele é divertido, ele é um bom vendedor. Mas é que tem, como muitas coisas nessa vida, tem coisa que é legal, mas o problema é o fandom. Entendeu? Cara, e jogos de tabuleiro, tem uma galera, velho, que é, às vezes, tem dias que tudo que você quer é jogar War. Porque é uma memória de infância, é uma memória afetiva minha. Eu e meu irmão, a gente sempre jogava War, levava pra praia no final do ano. Teve um dia que a gente jogou quando acabou a luz em casa. E a gente ficou jogando um contra o outro, sem objetivo. O objetivo era dominar o mundo. Quem dominar o mundo primeiro ganha. E assim, até a luz ficar tão baixa, né? Até anoitecer e a gente não conseguia enxergar mais nada. E aí, às vezes, você só quer isso, sabe? É. E aí vem alguém e fala, tipo, mas você já jogou esse jogo da Finlândia aqui? Deixa eu mostrar pra você. Eu mesmo traduzi, as cartas não têm tradução ainda. Você fica, ah, velho. Hoje não, amanhã talvez, hoje não. E aí o fandom. Fandom é um problema. É, eu preciso dizer duas coisas. A primeira é que eu fiquei com vontade de comprar o jogo do labirinto e dar de presente pra mulher do Guga, porque ela é fã de labirinto. E segundo, que eu fiquei com vontade de jogar um jogo em que o cara mesmo traduziu as cartas do finlandês. Que fascinante, cara. Deve ser demais. É. Mas total tem, porque essa galera super nerd de jogos de tabuleiro às vezes gosta de umas coisas que não tem tradução ainda. Tipo o Cards Against Humanity. Teve uma época que ele não foi traduzido oficialmente e uma galera jogava traduzindo eles mesmos. Sim, e eu fui além. Eu transformei ele num jogo do GugaCast. Ô, oh, Rafa, mas você é um ponto fora da curva, meu bem. Não tem como se comparar. Não tem. Ah, pai, vou fazer que nem o Rafa. Não vai, abaixa a bola. Muito obrigado, Bia. Você é demais. Sempre, Rafa. Obrigado por ouvir mais esse episódio do GugaCast. Se você curtiu, se foi divertido ou se você só quer jogar War, dá 5 estrelas pra gente lá na Apple, dá follow no Spotify, que essas recomendações ajudam a gente demais aqui. Obrigado pra todo mundo que mandou histórias, todas elas foram lidas e a gente ainda guarda as outras pra programas no futuro. Ficha técnica do episódio. Esse episódio teve a produção de Guga Mafra, eu, a apresentação de Guga Mafra, Rafael Mafra e Beatriz Fiorotto. Ah, é? Pauta do Rafael Mafra, assistência de produção e documentação Beto Aragão e edição do Beto Aragão. Você pode saber mais sobre esse e outros episódios lá no nosso wiki, wiki.gugacast.com. Tem tudo escrito lá, todos os episódios. O que aconteceu? Qual foi o episódio que aconteceu aquilo? Tá lá na wiki, wiki.gugacast.com. Bia, você tem perguntas no Instagram pra gente? Eu tenho. A primeira é da Joyce Nagoshi. A pergunta é: saiu a vacina, o que você vai fazer? Tomar vacina, né? É. Não, não vale. É tipo, é, eu desejaria mais 3 desejos. Não. Você já tomou a vacina. E aí? Cara, eu ia abraçar meus amigos. Eu vou te falar, eu nunca fui uma pessoa muito de contato. Sabe, numa empresa, tem aquela pessoa que entra e beija todo mundo todos os dias. Tem pessoas que fazem isso. Tem, pra caralho. Tem aquela pessoa que entra e dá um... Não fala nada. Eu sou essa pessoa, eu sou a segunda pessoa. Eu não sou muito de tocar nas pessoas. Mas eu tô sentindo uma falta, cara, de encontrar meus amigos e abraçar eles. Então, acho que é isso que eu ia fazer. Eu ia sair na rua sem máscara, pegar assim, ó, botar minha cara no mundo e dar aquela respirada funda, sabe? Ah, sabe, agora eu sou imune. Talvez um pouco bêbada de poder, talvez. Mas, cara, eu odeio a máscara. Eu fico em casa não só porque é importante, mas também porque usar máscara me sufoca. Eu detesto. E agora, aqui no Brasil, tá muito calor. Hoje fez, tipo, 34 graus. Não é praticável você andar na rua, no sol, um sol pra cada pessoa de máscara. É muito, muito incômodo. Então eu ia sair sem máscara, correndo, esfregando meu rosto nas pessoas, assim. Rafael. Cara, eu tenho um amigo, e esse amigo, ele meio que fala cuspindo. Quando sair a vacina, eu vou marcar um almoço com ele. E vou ficar numa boa. Aí, ó, tem o Shed Nandinho. Ele fez uma pergunta que eu achei curiosa, eu nunca vi essa pergunta. Qual é o nível de dificuldade da sua profissão? Acho que a gente pode fazer de 0 a 10? Pode. Cara, eu diria que o nível da minha profissão é uns 8,5, 9. Porque, assim, não requer esforço físico, que eu acho que ajuda a ficar mais difícil. Mas é um esforço criativo e uma responsabilidade que, se eu não fizer a minha parte, o castelo de cartas cai muito na base, assim. Nada sai. Então, tem muita coisa que depende do meu trabalho ser bem feitinho, sabe? É bastante responsabilidade. Mas eu não entendi. Você é uma croupier? Ou você... Croupier. A resposta é croupier. Eu acho que a resposta certa seria qual delas. Oh. Eu tenho muitas atividades diferentes. A dificuldade do meu trabalho é fazer várias coisas ao mesmo tempo. E fazer coisas surgirem do zero, assim, do começo, sabe? Sei lá, essa é a dificuldade. É muito parecido com o trabalho... Sabe aquele cara que tem um canal no YouTube que faz uma casa de barro sozinho, assim, só com as próprias mãos? Sei, sei. Tudo que ele tem que foi feito pelo homem é uma bermuda que ele usa pra cobrir a genitália. O resto... As vergonhas. É, o resto é... As vergonhas. É, a floresta e as mãos dele. E aí o cara construiu uma mansão. Eu acho que é isso. Eu acho que é um pouco tão difícil quanto esse cara, mas não tanto. Mas não tão braçal. Bom, eu tenho duas profissões, né? Eu sou burocrata e podcaster. Essa é a minha descrição no Twitter. Como burocrata, eu acho fácil, cara, porque você só tem que homologar as paradas e tal. Às vezes é difícil com a galera, né? A galera não é sempre fácil, mas... Como a Bia falou, né? O fandom é que é o problema. É, mas também que trabalho, né? Que a galera é fácil. Então, tudo bem. Então, eu acho tranquilo. E podcaster é maravilhoso, cara, porque eu falo, né? Eu só falo. Então, é incrível. Muito fácil. É legal mesmo. Nota zero de dificuldade. Então, vamos lá. Rodada surpresa... Essa é do Jamison P. Rodada surpresa do o que você prefere. Topada com uma unha encravada, bater no pé da cama. Nossa, que horrível isso. Ou catapora. Topada com unha encravada, agora. Eu também. Cara, eu tive catapora adulto e foi uma das piores experiências da minha vida. E morre, né, porra? Se você não tratar direito, morre, caralho. Eu não morri, até onde eu sei. Mas, cara, eu fiquei muito mal. Eu fiquei zoado. Eu não consegui levantar da cama, assim. Foi tipo... E são duas semanas. Leva duas semanas pra passar. Eu tenho marca no rosto até hoje. Foram as duas piores semanas da minha vida. Duas das piores semanas da minha vida. E eu não desejo isso pra ninguém. Nem pro meu pior inimigo. Eu fazia sem pensar. Eu fazia feliz até. Se isso fosse evitar uma catapora. Eu topo com a unha encravada qualquer dia desses. Pra evitar uma catapora. Cara, eu nunca tive catapora, cachumba, essas coisas tensas aí. Mas a minha mãe é médica, né? Então tem um lance que é assim, rola um terrorismo desde que eu sou criança, tipo umas fotos... O médico, ele nunca tem uma foto de uma catapora normal, ele sempre tem a foto da pior catapora. É. É sempre, tipo, o pior que pode acontecer com um ser humano, sabe? Que bom. Obrigado, médico, de manter essa foto na gaveta. Uma coisa que eu falo é raro, eu acho que é raro você ver um filho de médico que fuma, porque desde quando você tem 4 anos, você vê foto de pulmões deteriorados, assim, sabe? Tipo, o pulmão virou uma bexiga murcha, cor de carvão, assim. Então, unha encravada, tamo aí. Rafael, ia ser muito legal se você escolhesse catapora agora, depois de tudo isso. Pois é, eu posso talvez escolher catapora, mas antes disso eu quero fazer uma digressão aqui, que esse é o meu papel. A gente meio que se torna um técnico de o que você prefere, né? Porque a gente já fez esse jogo muitas vezes. Sim. E embora o nosso ouvinte tenha feito uma opção um pouco desequilibrada, porque catapora é muito ruim, e ele não sabia que o Guga tinha tido catapora de uma maneira avassaladora na idade adulta, ele tá dizendo pra você escolher entre uma dor muito intensa, mas que passa rápido, e um problema que dura muito tempo para resolver e que também é intenso, né? Então, para equilibrar aqui, tinha que ser uma dor muito intensa ou uma dor suave que vai durar um tempinho, tipo uma gripe. Sei. Que em tempos de coronavírus viria junto com um sofrimento mental, então, mas em tempos normais, entre uma gripe e uma topada na cama. É, não, aí eu acho que eu escolheria a gripe. E nesse caso, você tá tentando escolher se você quer ter uma dor muito rápida, mas que passa logo, ou se você aceita ter uns dias ruins. E é isso, né, cara? Na vida, você sempre tem que decidir se você vai arrancar o band-aid de uma vez ou se você vai ficar naquela frescura. Eu sou a favor de arrancar o band-aid, então eu escolho a topada na cama. Então vai lá chutar a cama e a gente volta semana que vem. Vou aproveitar que minha unha tá encravada e eu vou lá. É, a gente pode terminar esse programa com o áudio do Rafa se machucando. É. Vai lá, Rafael. Vai lá, Rafa, a gente espera. Vamos lá. Ah, cacete, pedaço de alho. Esse negócio de carinho. Adeus. Adeus. Adeus é o cacete, porra. Parasol.